Satisfação total estar participando do evento dessa magnitude. O evento feito pela favela, em prol da favela. Mano, não tem ilusão. A gente vive em trincheira. A gente não tem respeito do sistema. A gente não é representado na televisão. A gente não é representado na política. A gente não é representado na sociedade. Então não adianta enganar e falar que tá tudo em paz. Só que, mano, são ações como essa aqui, ó, que fazem o diferencial. Que fazem a gente ter esperança, irmão, que um dia vai chegar o fim da guerra. Por enquanto, isso aqui é uma guerra. Quem for favelado, levanta a mão pro alto. Vamos fazer o sistema tremer através da nossa união. Zona Sul, uma só voz, rap nacional. É desse jeito. Ao sistema tremendo. Então... é uma guerra, quero ouvir. É uma guerra. Então, é uma guerra. É uma guerra, Zona Sul. Quero ouvir. É uma guerra. Só favela. Então, é uma guerra. É uma guerra onde só sobrevive quem atira. Quem guarda a mansão, quem trafica. Infelizmente eu lembro, não resolve. O Brasil só me respeita com um revólver aí. O executivo chora pra não sentir o calibre da pistola. Se eu quero roubar comida, alguém tem que sangrar. Vou enquadrar uma burguesia, atirar pra matar. Eu vou fumar seus bens e ficar bem louco e sequestrar alguém no caixa eletrônico. A minha quinta série só adianta, só adianta. Se eu tiver um refém com meu cano na garganta e não tem gambé pra negociar. Liberta a vítima, vamos conversar. Vai se ferrar, então é hora de me vingar. A fome virou ódio e alguém tem que chorar. Pou, pou, pou, pou. Não queria cela, nem o seu dinheiro. Tem. Nem boy torturado no cativeiro. Eu não queria um futuro com conforto. Esfaqueando alguém pela corrente no pescoço. Mais 3, 5, 7 é o que o Brasil me dá. Sem emprego quando prego de áudio passar. Acerto essa função e digita e faz a conta. Agiliza, não grita. E não tem Deus nem milagre. Esquece o crucifixo. É só uma vadia chorando pelo marido. E é o cofre versus a escola sem professor. Se for pra ser mendigo, doutor, eu prefiro uma Glock com silenciador. Começou lixo, né? Comigo, moro. Morou. Desce do carro, senão tá morto. Essa é a lei daqui, a lei do demônio. Isso aqui é uma guerra. Isso aqui é uma guerra. Nossa voz está no ar. É uma guerra. Isso aqui é uma guerra. Visão central. Representando a favela até o final. Central. É uma guerra. Sejam todos bem-vindos, Zona Sul. Ao espetáculo do circo. Até a última gota de sangue, até o último suspiro. Facção, Eduardo. Não chora, vadia, que eu não tenho dó. Da bolsa na moral, não resiste o B.O. Aqui é outro brasileiro transformado em monstro. Semi-analfabeto, armado e perigoso. Querendo sua corrente de ouro. Atacando seu pulso e atacando seu bolso. Pronto pra atirar. Pro, pô, pô. Vai se foder, descarrega essa PT. Mata o filho do boy, como o Brasil quer ver. Esfrega na cara sua panela vazia. Exige seus direitos com o sangue da vadia. É lei da natureza, quem tem fome mata. Na selva é o animal, na rua é empresário. Inconsequente, insano, doente. O Brasil me estimula a tirar no gerente. Aqui não é novela, não tem amor na tela. A cena é triste, solidão na cela. Vem polícia, pega boi. Quem tem escrivão, abre a cela, carcereiro. Liberta o ladrão. Então, TM10 de Alvara pra liberdade. Seu oitão é uma piada, gambé, covarde. Cala a boca e aplaude o resgate. É. Cala a boca e aplaude. Pro, pô, pô, pô. Pra quem te protege do oitão na cabeça. Sua polícia no chão do DP sem defesa. Rezando pro ladrão ter pena. Seu herói pede socorro nessa cena. Seu filho indo pra escola e não voltando morto. Então meta a mão no cofre e ajude nosso povo. Ou veja sua mulher agonizando até morrer. Porque alguém precisava comer. Isso aqui é uma guerra.